Decimal 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2085, decimal 45, agora tá 3662, boa noite. Boa noite. Ele fez uma THG apresentando uma circulação, se puder conferir pra gente, agradeço. Ok, nós vamos entrar em contato aqui com o Centro Recife. Obrigado. Azul 407, sono pro Axelo, 10 horas, 306, rumo 910. Number and cell phone code. Para Fortaleza. Assumando para Fortaleza, viu? 3858, ó. Noite, agora 076, só identificação vigilância, agora chega na área, por favor. Ah, 00 00 00. Gente, aguarde, copy. Na escuta. Azul 407, na próxima próxima. Positivo por aqui agora para 264, até 227. Salvador. Abdias 6748, aqui tem. Salvador. 6748, curva direita na proa 075, limitado 5 minutos na proa para Boa Mar, em 6748. 345, estabilizador no centro, 245, ponto 16, 80, 47. Solo 980. Prossiga. Alguma informação aí do nosso plano? Mais um minutinho vai cortar a autorização. Então, 3152, sendo controle Salvador em 199, decimal 35. Controle Salvador, TAM 3152, boa noite, informação Charlie. TAM 3152, acelera a identificação, autorizado de chegada Karen. Correção, autorizado chegada Mari, desça e mantenha nível 050. 050, chegada Mari, tá 3152. Momo, transição frote, após a decolagem pista 1-0, curva à esquerda. Controle 119, decimal 35, código transponder 5155. Autorizado, Fortaleza, nível 350, Upper Zulu 19, Momo, frote. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Controle 1935, aciona 5155, log 980. Cotejamento correto, reporte para push pad 3. Camarada. 3858 para 4. Log está pronto, acionamento push. Cruzado, reporte pronto para o táxi. Camarada. Está na escuta, senhor. 3850, autorizado Fortaleza nível 370 via Epizulu 19. Saída Momo, transição frote, pausa decolagem pista 1-0, curva esquerda, controle 1-9, decimal 35, código transponder 5153. 370 para Fortaleza, Epizulu 19, Momo frote, decola 1-0, curva esquerda, 1935, 5153. Planejamento correto, Nesta, para acionamento táxi. Chamaremos. Papá Romeu, Alfa Bravo, Vitor, para cópia. Passando identificação, autorizado de chegada bom, fim aposta para descida. Tá pronto para descida, acho que vou ficar. Fala, Tango, Oscar, Golf Tango, desça e mantenha nível 050. Para o 050, na bom, eu acho que. Capacidade de manter a prova de VOR, que já está pose na 1-7. Batango Oscar, Golf Tango, Rui na proa da rotatória, desça para o nível 050, reporte para mudança de plano. A proa da rotatória descendo para o 050, a proa. Zona 889, Galeão, aguarde cópia de autorização. Vai dando zona 889. Seguindo descida para o 040, Rio 9642. No 612 já está autorizado a resposta para o táxi. Cortaremos. Zero, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Zero Fox Two, repeating. Zero Fox Two, inform Mike number and cell phone code. Via Upper Zulu 14, saída Dial Transição Bless. Após a decolagem, pista 10, curva à direita, controle 119.35, código transponder 5146. Estaciona controle Salvador na frequência 119.35, reduz agora para 2509, detalhe. Planejamento correto neste procedimento táxi. É, boa noite, 8-9. 7-4-8, livrando 190, autorizado no 60. 9-6-7-4-8, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha nível 060. Desce para 060, confirme se tem alguma restrição de velocidade ou 6-7-4-8. Redução para 2509, 9-6-7-4-8, número 3 para o pouso. 2509, é o número 3 para o pouso, WebJet 6748. Alfa, bravo, via, estou autorizado para seguir. Aguarde para iniciar o táxi, irá seguir o 727 que se encontra no pátio 3, no ponto espera torre 118.6. Chuva Varig Log 9870, está com 3 a bordo, autonomia de 3 horas e 6, alterando o Recife para o táxi. Autorizado para seguir o táxi, no ponto espera da cabeceira 10, torre 118.6. Livre táxi, ponto espera, torre 386-9870 da LOG. Salvador, qual que é o número do 3152 na aproximação, por favor? Número 2 para o posto 3152. 527. E o 9642, após a posição pelo desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado ILS X-Ray sem o glide, reporte estabilizado. E 9642, após pelo autorizado 2000, ILS X-Ray sem glide, reportará estabilizado. 9642. Torre Salvador, Varig Log 9870, posso esperar 10 para 1. Confirmando, é o Velog 9870. Velog 9870, ponto espera, pronto. 9870, livre a linha de decolar, 180 graus, 629. A linha decola 9870. 2509, como solicitado, 6748. Sim. Position 1910, Tira Delta, Colombo, 150, Mari, arrival. Táxi 3258, estamos com 42540 Teresina. 42540 Teresina, não é isso? Já ativo. Autorizado para seguir o táxi, ponto de espera da cabeceira, vai, estou recebendo 8.3. Livre táxi, ponto de espera, 18.3. É uma boa noite, ó. Boa. Cabral, o vento após o 727, autorizado a linha e mantém. Rio 050, tá 3152. Tá 3152, após ETAP, lista para 2000 pés e o show 014. Após ETAP, 2000 pés, meio 14, ajustado, tá 3152. 870, decola o 57, controle 1935, bom voo, boa noite. 1935, obrigado, boa noite. Alliance Air Force 2, for confirmation, Salva Flight 190 miles, inbound, descend off level 370, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, descend, Bravo Vitor, livre decolagem, 160 graus, 612 nós. Oi, boa noite, o TAN 3858, fonte de perdão no zero. Atingido 0650, o ato Golf Tango. Tava Tango, Oscar, Golf Tango, reporte para mudança de planos. Tango, tá presente. TAN 3152, reduza para 1809, aeronave que o precede. Na posição de 11 horas, 9 milhas, o Wing 727 descendo para 2000 pés. 1809, tá 3152, reduzindo. Tabatango Oscar, Golf Tango, plano modificado 0000, desça para 1500 pés, ajuste inicialmente para 2500 pés, ajuste no 014. Para 2500 pés, com 1400. Tá copiando a torre, senhor? Tem alguma frequência alternada? É 118 decimal 612, confirma. 18612, vamos tentar lá. Obrigado. Se não conseguir, retorna esta aqui, a frequência do solo. Ok. O Rio tá 3858, 186. 3858, a torre, como recebe? Agora sim, senhor, 5 para 5. Gente, mantém o ponto de espera, aguarde para ingresso. Mantendo o ponto de espera. Desça e mantenha nível 050. 050, 6748. 6748, reautorizado 3000 pés, ajustando 014. 3000 pés, 1014, web 6748. Estabilizado em LS, Campa Visto, Rio 9642. 642, complete LSC X-Way, chame torre 118, decimal 6. 186, o 9642. São 3152, autorizado LSC X-Way sem um glide, reporte estabilizado. Sim, autorizado, localizador, portal estabilizado, são 3152. São 3152, inicie redução para aproximação, tráfego informado a 5 milhas. Sim, reduzindo para aproximação, 3152. ...748, reduzir para 1809, número 3 para o pouso. 1809, número 3, o objeto vai 748. Log 9870, passa nível 110, chame Recife 126.85, aterno 125.45. 2685 e a alternativa? 125.45. 2585. Batão Gorka, Golf Tango, desça para 1500 pés, ajuste no 014, reporte a rotatória visual com a pista 07. Confirme mensagem para o Golf Tango. Desça para 1500 pés, ajuste no 014, reporte a rotatória visual com a pista. A 1500, reporte a rotatória visual com a pista. Golf Tango. Então, 3152 estabilizado. Afirmativo, senhor. Complete final, chame torre 118.6. 86, então 3152. Web 6748, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado ele a SXC, o glide, reporte estabilizado. 2000 pés, 1004, autorizado ele a SXC, web 6748. Torre Salvador, tem 3152, passou além da Serra, baixado travado. Gente, 3152, continua a aproximação, aguarde informação de pista livre, 180 graus, com 619, ajuste 1014. Aguardado, pista livre, 3152. Solo 05, 121 no decimal 9, liberando a próxima direita. Solo 1219, liberando 9642. Papá Romeo Lima, uniforme Golf Lima. Solo Salvador, boa noite, Rio 9642, livrou a pista. Rio 9642, prossiga Pax Alfa Kilo, pátio 3 na escuta. Alfa Kilo, pátio 3 na sua escuta, 9642. Para ingresso no circuito, chame o Rio 118.6. Obrigado, senhora, boa noite. 119354. Hello, approach. Good evening, Argentina 1910. Can you close your mic? Hello, approach. Good evening, Argentina 1910. Argentina 1910, Skokie Dente, my arrival descent, flight level 050. Salvador, 6748, tá visual estabilizada no localizador. Web 6748, complete final, chame torre 118.6. 118.6, 6748, por favor. 0250. Romeu Alfa Bravo Vitor, passa nível 120, chame Recife 126, décimo 85, alterna 125, décimo 45. 12685, confirme alternado? 125, décimo 45. 2545, obrigado. A gente não 1910, qualquer dente, área arrival, descent, flat level 050. Só aguarda pista livre. Ciente, vai guardar pista livre 6748. 3152, fala 07, 120, décimo 9. 209, é 3152. Boa, subversão, nacional de 5 milhas da 17. E o número 2, visual com tráfego no final da 10? Positivo. Mantém a separação visual, chame final da 17 como número 2, chame curso final. Tá. 6748, livre pouso, pista 17, corrigindo 10, o vento 160 graus, 612 é nós, 6748. Livre pouso da 10, 6748. Reports 90 meters, not available. Glide path out of service, Argentina 1910. Okay, descend down. Could you confirm the level, please? 050. 050, runway 10, X-ray. First 90 meters, unavailable. Argentina 1910. 90 meters, not available. Yes, I said 90 meters. Unavailable, not Gustavo, livre pouso no 7, 180 graus, 629, dá fica golfitando. Tá bom. 6748 na curta final. 60 graus, 49, livre pouso no 0, 6748. Livre pouso, 6748. 648, seu solo azul 0, livrando à direita, prossiga na Alfa e Juliette até o portão 4. Alfa, Juliette, meia direita para o portão 4, vai chamar solo 1219, 6748. Chame Recife agora na frequência 12685, então 3858. 2685. Solo objeto 6748, livrou, prosseguindo via Alfa. Autorizado até o portão 4, até o portão 4, objeto 6748.